妈等一下吧，不睡了。妈妈等一下吧，我得关心公公的衣服，还关心他的道路。3304, decolado de 26, chame o controle 1208, 3304, bom dia. Via para 2000 pés, ajuste 109. Autorizado via, voo 2171, 109. Zero, desça para nível de voo 050. 050, 230. Controle, bom dia, 3304. 3304, contato radar na decolagem, suba via, sede Arboruno, fora nível de voo 360. Arboruno, 360, 3304. Oxalena 250, contato radar. 65 milhas, sudoeste, Brasil de Salvador, essa via chegada a Bomed 1, para nível de voo 060, confirmando 080. Você falou 080, vamos dar uma transição à esquerda, proa 050, boa, mais 40 milhas de informações. Livrar o setor. Mas você está aí, você está no mundo dela. O 2171, cancelada a restrição em pelo, desça para 2000 pés, ajuste 109. Cancelada a restrição em pelo, 2000 pés, 109, gol 2171. Percopiou 6250. Oxalá 6250, prossiga. 12, desvio pro a 050, foi permanente 40 milhas. Afirmo. Após desvios, condição de direto e tapa? Por enquanto não temos condições. Tente 625, Oxana 6250, aguarde vetores para o curso localizador. Aguarda. E a Eco, prossiga. Palmeiro Charlie, sim, a Eco, autorizado assinamento, repostado. Fiscalização, senhora, nessa região aqui. Gente, Tango Índia Bravo, mantendo a escuta permanente da torre. Acompanhante, Tango Índia Bravo. Posso do localizador. Esquerda, 035, estado de estado de controle. Controle, 3304, vamos manter a proa 280 para evitar a formação, 20 milhas. 3304, ciente, após desvios, direto LF, autorizado, desvio. Após desvios, LF, 3304. Sou 230, desça para 4000 pés, hoje tudo ótimo, tu no 09. 4000. Quando ele é passando, 3304. Gente, está 3304. Reduza para 1809. Reduzir. 1230, 8 milhas oeste da posição Duna, reassumo a navegação na proa de Duna, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reposto estabilizado, formação de tráfego, Boeing da Gol, 7 milhas, já mantendo a final da 1-0, 2 mil pés. Romeu Tango Índia Bravo, por gentileza, afaste-se do eixo da 1028, mantenha o setor sul, informa o Bom da Gol já ingressou no final da 10. A senhora está castando, fala uma bala. Estabilizado no localizador, eu vou 2171. O 2171, compete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 18.95. 18.95, Torre Salvador, com o 2171, bom dia. Bono 230, desça para 2 mil pés, hoje tirou o time 1099, reposto estabilizado. 2 mil pés, já está estabilizado. Sene 6250, você vai levar na Pro de Duna? X-Ray, cabeceiro 10. Voo 2171, autorizado pouso pistão na 0, vento 180 graus e na 0 norte, informação de tráfego mantendo o setor sul, Robson 44, aproximadamente 300 pés, não interfere. 2171, ciente, não avisa o tráfego. Livre pouso, cabeceira 10, voo 2171. Salvador, voo 1230. Voo 1230, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste na 09. Aguarde. Controle, Oscar Golf Serra, livrou a terminal. Apatango Oscar Golf Serra, 63 milhas, sudoeste, VR de Salvador. Chame Centro Recife em 1-28-35, alterna no 25-1. Serviço radar encerrado. O meu Charlie Sierra é autorizado, tá? Se reporte na Papá, ajuste na 09. Pode chamar quem aqui, prossiga. Tá chamando no parque de Santiago, para nós chamar a golfinha, pode chamar a Papá. Pode chamar quem aqui, ciente do acionamento, reporte táxi. No 3304, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterno no 35.3. Bono 230, informação de tráfego, helicóptero aproximadamente 200 pés no setor sul, próximo à Torre Nova, 500 pés, quais são? 200 pés, Robson 44, não interfere. Tá certo. 53, tá? 3304. Acordeu Charlie Sierra, autorizado, alinhar e manter, pistão na 7. No 4, chame Centro Recife, eu peço no 2.6.0, até no 3.5.3. Escuta. Chame já Bravo, mantém o setor, tem o tráfego adicional da Gol também na final, 10. Bravo. Bravo. 171, sala 36, direita, 121, decimal 9. 219, sala direita, boa 2171. Autorizado, pouso pista na 0, vento 190 graus na 0 norte. Está livre o pouso 90230. A Chef mantém a cabeceira guardando? Vai manter o Chef Terrex. Você pode estabilizar. Desça para 2010, hoje do altímetro 909. 2019, semana estabilizada, 6800. Que coisa ainda, cara? Tá ficando no setor. No setor. Onde eu estou aqui, mas a 17 está livre, Chef. Gente, eu tanguinho de abraço para segurança, afaste-se um pouco mais, mantendo a final da 28. Vou ficar na final da 28 aqui, eu tanguinho de abraço, tchau. Charlie Sierra Eco, informa o Robson 44, à esquerda, manterá o setor oeste, não interfere, autorizado a decolagem, pista 17. Vento 1, 90 graus e 90 nós. Iniciando no 7, Charles Rex, sem duchar. Pago de prova, está na cabeceira 28, aqui aguardando aqui. Sola 230, sola 38, 121 é decimal 9, sola. 230. Quente, tamo de bravo, mantém o setor. Oscar Mike Yankee, reporte na taxa Oscar, ajuste na 09. Portará na ponta de estrada do 7, via Oscar, Oscar Mike. Papai Romeu, Charlie Sierra Eco, decola 239, chame o controle, 120, décimo 8. 208, obrigado. Tango de Abravo autorizado o retorno, confirma intenções sobre voo sobre as dunas? Sobre as dunas, a baixa altura, senhora. A gente é autorizado, mantendo a escuta permanente da torre Tango de Abravo. A gente pega o Abravo. Para o 400, Charlie Sex, São 1. Eu acho que é o Mike Yang, que é autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto, estamos tirando a 7. Autorizado, ingressar, passe a Mike Yang. Índia Bravo, mantém o setor sem interferir com o eixo da 1-7. Informo o Airbus da Avianca, ingressando agora final da 1-0. Afaste-se, mantenha a linha do litoral, aguardando para retorno. Ok, basta passar para o litoral, vai deixar nos outros livros, tá, Índia Bravo. 6250, bom dia, Xené 6250, tá beleza? Xené 6250, bom dia. Continua aproximação, agora de autorização de pouso, ajuste na 019, informação de tráfego, Robson 44, mantendo o setor sul, à direita, não interfere. 1019, confirma a pista da seca, beleza? Sim, uma pista seca. Aliado, pronto, mostra mais tempo. Acho que é o que decola de imediato. Informe o Oscar Maitenk, autorizada. Decolagem pista 1-7. Vento variável com 8 nós. Informa o Robson 44 à esquerda do eixo. 200 pés, não interfere. Autorizado para decolagem, Oscar Maitenk. Guarulhos, Charles Sérgio, solicita um desvio à direita para evitar formações. Confirme. É o Papa Romeu, Charles Sérgio, solicita desvio à direita para evitar formações. Eu já desvio à direita, confirme proa e quantas milhas? A proa 230 por 30 milhas. Eu acho que também tem que decolar 241. Chame o controle, 120 decimal 8, vamos voltar. 20 decimal 8, para o Oscar mais tanque, graças a você. Controle o Oscar mais tanque. Oscar mais tanque, prossiga. O senhor está cruzando 700 pés para 1000 pés sobre a linha do litoral, com possibilidade de voar direto para o nosso apagão clima. Aqui é que é autorizado direto para a plataforma. Mantenha um no meu pé. Yankee. Oscar Mike Yankee. Pode tirar o time do 90 no nosso. E já bravo, autorizado sobrevoo no setor, mantendo a escuta permanente, no momento não há tráfego a reportar. Para o setor Tango Bravo. Na 6250, sala 43, libera direita e chame sol, 1219. Salvador, 3896, informação mais. 3896, essa via chegada para o Mediano para nível de voo 050. 050, via para o Mediano. Meu CA November Vito, terça via, chegada Bomé de Uno para nível de voo 060, autorizado direto Bomé. Ficava na posição, Bomé está com a formação meteorológica e nós devemos dar um desvio e a 2L seria TAP. Vitor, desça para o nível de voo 060, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 065, o limite é o curso do localizador. Esquerda 065, curso do localizador. Controle Salvador, bom dia, voo 9002. Eu, Charlie Serraeco, após desvios, voa proa de Motiva, Chame centro Recife, frequência 128.35, contando 125.1. É 125.1, confirma a primária? 128.35. 2835251, obrigado. Controle, muito boa via, gol 9002. Controle Salvador, gol 9002, 198, câmbio. .9002 na escuta do controle. Controle Salvador, gol 9002 e 1208, câmbio. Gol 9002, terça via chegada a Bomed 1 para nível de voo 070 na proa de Bomed. Ok, proa de Bomed 070, vai ter que fazer desvios do gol 9002. 9002, confirme proa aí por quantas milhas? O 9002 está batendo a proa 025 e vai ter que fazer desvios que a formação está sobre Bomed. Ciente, gol 9002. Controle, até 3296, esquerda para 055 inicialmente. Vamos para o controle. Rota 3896, pela 055 inicialmente batida. Júnior, Fernando, você vê, de forma que vai manter a pela 055, tio? 055, CA 920, autorizado pela 055, aguarde vetores. Então, meu CA 920, reduza para 2209. 9.6, condições de voar direto, Duna? Aguarde. Afirmativo, voando Duna, 3.8.6. 3.8.9.6, autorizado, final do procedimento LS X-Ray, essa para 2.000 pés, o ajuste do altímetro 1.0.1.9. 2.0.1.0.1.9, 3.8.6. Controle Oscar, mais grande para a 17ª vida, já visual para a plataforma. Controle está na escuta do Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, frequência livre, confirma o estimado pela decolagem. Estimado decolagem aos 5.5. Gente, frequência livre, o Oscar Mike Yankee. Na proa de Bomed, 9002. Pô, 9002. Pô, 9002, desça para o 070. 070, 9002. Romeu Serna Weber Vitor, vamos que essa proa ultrapassará o curso do localizador, novo limite é o radial 300 do R Salvador. Radial 300 do R Salvador, Weber Vitor. Patangosca, Golf, Uniforme, prossiga. Tá, Patangosca, Golf, autorizado, tá? Reporte na papá, ajuste no 099. Reduza para 220 mais. 220, iniciou a redução, gol 9002. Papa Romeu, Serna, Weber Vitor, para interceptar o curso do localizador, com via direita para o 120. Após estabilizar. Beleza. Papa Romeu, Serna, Weber Vitor, para interceptar o curso do localizador, com via direita para o 120. Gol 9002. Aguarde um minuto. Papa Romeu, Serna, Weber Vitor, desce para 2000 pés, hoje estou altímetro no 09. 2000 no 09, beleza. Tráfego 12 horas, 1,6 dúzia de milhas, rumo sudeste, passando 060 para 2000 pés, Charlie 550 Lima. 79002. Meu CA 90 Vitor, reporte estabilizado no curso localizador. Atingiu 70, 9002. Atingiu 70, 9002. 9002, desça para 5000 pés, ajuste no 09. 5019, 9002. B5909, escuta do controle. Bravo, informação de tráfego, Airbus da TAM, a uma milha para a final da 90. Na frente, no tráfego, na próxima, Grande Salamares. 7, uma milha, Bravo. 002. Azul 2590-208. Azul 2590, autorizado direto Bomed, dessa via para nível de voo 050. Ok, direto Bomed para o 050, a gente está fazendo um desvio, senhor. Essa proa 040 está aproximadamente aí mais umas 20 milhas. Ideal seria a proa do Cervito 366, é possível? Aqui agora na proa descendo para os 5000. Voo 9002, informo que nessa proa irá ultrapassar o curso localizador no limite radial 300 do VR de Salvador. É, a gente vai corrigir a proa aqui para a proa 30, porque nós estamos com uma formação pesada na nossa frente, ok? ...002, sobrevetoração para sequenciamento, curva à direita para 060, limite 300 do VR de Salvador. Espera um pouquinho, eu só quero direita 060, é isso? 060, direita 060, aguarde o vetor final, 9002. Ok, tapa na proa 060, aguardando o vetor final, o gol 9002 está com 2009. Senhor, 3296, passou sim, pergunta. 3896, chame Torre Salvador em 1-8 decimal 95. Chuva leve sobre o campo. 295, obrigado. 3896, LF-63. 3896, informação de tráfego, Robson 44, aproximadamente 200 pés, à direita, litoral sul. Não interfere, autorizado pouso, pistão na 0. Vento 1-8, 0 graus, 1-9. Leve pouso no 0, não há visto, certo, você tem 3896. 002. Avisou no curso localizador, 9B Vito. Bom, meu céu, 9B Vito, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 385. Mapa Romeu Serra, novembro Vitor. Continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Ajuste na 019. Mapa Romeu Serra, novembro Vitor. Informação de tráfego, Robson 44. Aproximadamente 200 pés. Final 035. Espera. Não interfere. Salvador, bom dia, 6311 no Xané, pronto no ponto de espera, visual coronado na curta final. Xané 6311, não mantém o ponto de espera, informa o segundo tráfego na final da 0. Gente, aguardando, o próximo tráfego, 6311. São 3896, solos 1300, direita 121, decimal 9. Direita 219. Pode me engraçar novamente o celular? Engabravo, mantém o setor, informo o citation final da 0. Certo. 8 acionado 0156 com 13 no PAB. Gente, 13 no PAB. É parte 20 milhas fora. November McKen. Oscar McKen. Já está 18 milhas fora. Gente, direto farol de Itapuã. Autorizado. Confirma o ideal de descida, Oscar McKen. Ideal de descida, 5 minutos farol de Itapuã. Sim, Oscar McKen. O ideal de descida será 5 minutos do farol de Itapuã. Pede, Oscar McKen. Bem-vindo ao visual com a pista. O Oscar Mike confirma o PAB 1-3? Afirmativo. Oscar McKen, que eu não tenho problema. Também já bravo, informo o tráfego adicional, o Boeing da Gol, agora final, dono zero. Assente, Boeing da Bravo. Dono 9002. 19002, chame Torre Salvador, frequência 118.900. 118.95, obrigado. Final, gente, a linha, Sarita. Chame 311, negativo devido a tráfego já na final da 10, após o mesmo sinal cruzado. Ah, tá ok, então. Pode estar mantendo a posição 6311. Torre, boa tarde, bom dia. 9002, passando externo. 9002, continua aproximação, mais pista livre, ajuste na 014, informo Robson 44, espero setor sul, 200 pés aproximadamente. Confirma ajuste? 1019. Obrigado. Bonito pouso, hein? Papa Romeu Oceano, Vembe Vitor, sala 03, direita, 121.9. Quem é que tráfego... Vertical do farol de Itapuã, Robson 44, mantendo 500 pés. Bianchi. Patrão de Salvador é o Bruno 094, bom dia. Estamos cientes da mais cruzando do vento. No 9002, autorizado pouso, pista no zero, vento variável com 1-1-9. Livre pouso, pista 1-0, 9002. Precisa manter a proa 055 ou 40 milhas, informação no 094, projetado. Gente, o no 094, autorizado desvio, já pode direto estar. É, já pode desvio, tá, tá bom, já lançou no 094. Controle, eu acho que a Mike é que o ideal de descida. Acho que a Mike é que autorizado descida para 500 pés. Confirma visual com campo. Afirmativo. Visual com tráfego, Romeu 44. Negativo. Gente. Oi. Chame torre, 1-8-95, Oscar McKen. 1-8-95. Alguma informação de tráfego à esquerda, aproximando farol de Itapuã, Sirkoski, 1-9 pés. Reporte visual com o mesmo. Aparece o tráfego de tráfego de Itapuã, a baixa altura. O Pedro Graça avisou também que o voo no final, bravo. Gente, também já bravo. Agora mais um tráfego ingressando na final da 1-0 após o mesmo ser autorizado. O ATR após o mesmo ser autorizado sobrevoo no setor. Palmeiras, acho que é Mike Yankee. Mantenha 1-1000 pés, reporte sobre o farol de Itapó. Informo, Robson 44, aproximadamente 200 pés à direita do farol de Itapó. O controle já tinha autorizado a gente a abandonar meu pé, já estamos agora cruzando 600 para 500. No momento, a 4 milhas do farol de Itapuã. O Xené 6311, autorizado a alinhar e manter, pistando a zero e cortando manobras. Alinha, mantém, cortando. Chamar quem é eficiente, mantém 500 pés, reporte visual com Robson 44, próximo ao farol de Itapuã. Yate. Oi, Maiteu, bom dia, o Azul 2590, fui a 10. 2590, bom dia, continue a aproximação. Informa a voz de evento ingressando para a decolagem. Ajuste no 019, informação de tráfego, Robson 44, 200 pés à direita, farol de Itapuã. Não interfere, tráfego adicional, 500 pés, Sirkoski. Ok, gente, guardando a defesa, Azul 2590. 9002, solo 06, direita, 121, decimal 9. 219. Xané 6311, autorizado a decolagem, pista na 0, vento 190 graus e na 2 nós. 3 horas, 3 ondas. Yankee, agora uma milha e meia do farol de Itapuã, ainda não avistou o tráfego. Gente, eu acho que a Mike Yankee, o tráfego é aproximadamente 100 pés, um pouco à frente do farol de Itapuã. Ok, eu tenho que lembrar pra avisar com o seu irmão, tá? A zero, tua. E quem é que reporte visual com Robson 44? Yankee. Negativo. A zero, tua. Tráfego avistado, Oscar Mike Yankee. Eu acho que Mike Yankee mantém a separação com o mesmo e mantém o farol de Itapuã aguardando para o cruzamento da 1-0. Mantendo o farol de Itapuã, Oscar Mike Yankee. Confirmando a Liposo, Azul Vestícula 0. 0, vento 180 graus e 94 nós. Liposo, Azul Vestícula 0. Xené 6311, decolada 07, controle 1-20, destino 8, meu voo. Obrigado, obrigado. Nuno, contato da decolagem, subindo via saída da São Bruno para nível de voo 360. Via para o 360, 6319, Xanel. Só na posição, vou desviar de formação, Xanel 631, não consegue manter a prova. Já azul na final da 90. Que autorizado o cruzamento da final da 90, a retaguarda do mesmo. Reporte para gerar base pela direita 17, atento ao Robson 44, aproximadamente 200 pés. Índia Bravo autorizado sobrevoo no setor do parque de exposições, mantendo a escuta permanente da torre e evitando o eixo da 7. Então tá permanente, sobre a Bravo. Está iniciando o cruzamento da 1-0. Gente, eu acho que a Mike Yankee e o Robson 44 já superado, autorizado o gerar base, final, reporte final da 1-7. Reportando na final da 1-7, eu acho que a Mike Yankee. Azul 2590, solo 1-0, libera direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Direito 219-2590. Eu vou ter que fazer um monte de desvios aqui com pequenas correções, tá ok? Vou variar entre a proa 180 e 220 com o 6319. Gente, eu achei 6319 guarda de coordenação de proa mais à frente. É, não vou precisar de desvios. Gente, aguardando. Mosca Mike Yankee avistado, autorizado pouso pistão na 7, vento 180 graus, 1 na noite. Autorizado para pouso 1 no 7, Mosca Mike Yankee. 270 para 050 no 094. Colo 094, desça via 2000 pés, o ajuste no 099. É, autorizado final do procedimento de sexo, eu posso estabilizar. Descendo para 2000, autorizado X-Ray 10, reportado estabilizado 10094. Mochila 6311 após desvios, autorizado posição pulbagem. Após desvios pulbagem, obrigado, 6311. Está apertando desvio agora à esquerda para 145. Está confirmando gol no 094, autorizado Whisky 190, reportado estabilizado. O gol no 094, autorizado ele é X-Ray, pistão no 0, final do procedimento. Mas o uísque estaria disponível? Frequência livre. Firmativo, fica mais prático. Então, levando a prova do 366-2500, ele é uísque em forma não estabilizada, 0,9. Autorizado, final do procedimento, ele é uísque, 2500 pés, hoje no 019, prova do SESI 366. Ok, obrigado. Pono 094, estabilizado. Pono 094, complete final do procedimento, chame torre no 8 decimal 95. 095, ligado, 094. Oi, Salvador, é o gol no 094. Índia Bravo informa o Boeing da Gol agora final da 10. Mantenha o setor sul sem interferir com o eixo da 1028. Está na terra, para a 094, informação de tráfego, Robson 44, à direita, litoral sul, aproximadamente 300 pés, sobre o farol de Itapuã, autorizado pouso, pistão na 0, vento 180 graus e 1 na noite. Gente, está autorizado pouso na 10, visual contraste, chegou, só confirme as condições da pista seca. Pono 094, desconsidere a autorização de pouso, aguarde pista livre e informa pista seca, ok? Gente, aguardando a autorização no 094. avião 05, prossiga. Avião 05, informa o Boeing da Gol Nacional da 10. Autorizado o táxi até a Osha, aguardando para a decolagem. V4 autorizado, pouso pista na 0, vento no meio, 0 graus, na 0 nós. Pouso autorizado, na 0, gol, na 0, na 4. Região, ponto de espera da Osha, visual para o lado final, na 0. Região 05, autorizado, táxi a baixa altura via pista, reporte na cabeceira 35, para a decolagem. Pode autorizar o táxi, baixa a altura da pista, reportar a cabeceira 35. Zero 94, informa o helicóptero do setor do táxi aéreo sobre a pista 17, não interfere a baixa altura. 7, gol no 094. Pouso autorizado, 1-0. Firmo, gol no 094. Terceira, 35, Guardião 05. Guardião 05, informa o Robson 44, aproximadamente 200 pés à direita do farol de Itapuã. Autorizada a decolagem, pista 17. O vento não é 0 graus, mas 0 nós. Desde do tráfego, material separação, Guardião 05. Estão Vinja Bravo, informo Alfa CA 50, decolou da 17, seguindo o litoral sul, reporte visual com o mesmo. Atrás do jogo comigo, finalmente saiu da Lagoa da Hotel, o Vinja Bravo. Vinja Bravo 105, reporte visual com Robson 44. Bravo mantém a separação com o mesmo, autorizado sobrevoo no setor, mantém uma escuta permanente. Guardião visual contrato, já superado no litoral, Guardião. Guardião 05, chame o controle, 120 decimal 8. 1208, chamada grato. 1094, sala de 20, direita, chame o sala, 121 decimal 9. 219, chamada 094. Prima aeronave que modulou, duas e modularam ao mesmo tempo. Prima aeronave, bem encerrado o serviço no setor, se autorizado para seguir para o Enrimar, com o valor do final da aeronave, todos outros para o Enrimar. Gente, tem Vinja Bravo, não atraso a reportar no setor, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte final para o Enrimar. Enrimar para o Enrimar, atrasará só o Vinja Bravo. Oscar Golf Uniforme, autorizado táxi, reporte na Papá, ajuste na 09. Papatão Gosca, Golf Kilo, autorizado, alinhar e decolar pista na 0, vento 180 graus, na 0 nós. Alinha e decola pista na 0, atropelou. 1094 na escuta? 1094, solo de 21 e chame solo, 121 decimal 9. Já chegou o fino forma autorizado. Aliado Matheus, está no 7. Autorizado decolagem, pista no zero, vento 190 graus, 109. Oi Salvador, bom dia, Gol 2171, pronto, ponte espera, dá 10, visual com o cara. Gol 2171, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, Gol 2171. Tango Oscar Golf Kilo, decolado aos 24, chame o controle de Salvador em 120, décima 8. 120, décima 8, controle de Salvador, Oscar Golf Kilo. Controle de Salvador, Papa Tango Oscar Golf Kilo, decolou pista 10, saída bom. Papa Tango Oscar Golf Uniforme, suba para o nível de voo 100, sem restrições, saída Momo. É o Oscar Golf Kilo, sobe o nível 100, sem restrições, saída Momo, Oscar Golf Kilo. Rede Oscar Golf Kilo mantém a posição, aguarde para iniciar. Tango Oscar Golf Kilo, após 3.000 pés, autorizado direto de destino. Após 3.000, autorizado direto de destino, Oscar Golf Kilo. Pouso ponto em risco na RMA, vento parado 180 graus, 129, recorte no solo controlado. Vai falar, solo do grau. Gente, frequência livre, tango de Abravo, solo 25.